Pedro Loto, pra tocar no coração, tubarão. Pra tocar no coração, no coração. Pra tocar no coração, no coração. Eu não queria, mas chegou ao fim, como assim? A mente estranha, o coração em descompasso. Me abdiquei da putaria, agora deixa vir. Não botou fé em mim, um forte abraço. Pra tirar seu cheiro impregnado na minha cama. Acho que excedi a quantidade de piranha. Tinha peito e bunda dando sopa na varanda. Foi mó desmantelo, bagunça, uma vizinhança. E as alianças que eu comprei pra nós trocar. Da raiva de lembrar, gastei 40 e poucos K. Só de vingança, hoje eu vou empenhorar. Tô gastando na lancha, cachaça, mulher e chá. Quando olhar pra trás e ver que nós por nós já era, talvez se arrependa de ter me mandado embora. Vai ser tarde demais, voltar em outra atmosfera. Faltou carta na mesa, perdeu um cara da hora. Vai no conselho das amigas, conselho de cu é pica. Dizia ele não presta, mete o pé amiga, sai dessa. Tirou de lixo, elas reciclam chapado de rapariga. Vivendo desse lado com a minha vida inversa. Minha vida era um quadro em branco pra você pintar. Não bagunça todas as cores igual quando a criança aprende a desenhar. Vida é feita pra ser leve, baby. O amor não é complicado. Suas atitudes mudam o seu futuro, mas não apaga o passado. Amor verdadeiro te aceita feliz e livre. E você nem o amor, acho que foi o destino. Querem estar no seu lugar hoje, alguma vadia. No lugar do seu perfume, uma garrafa vazia. No lugar dos elogios, faço minha poesia. No lugar do seu chinelo, sutiãs e calcinha. Tive que me relembrar de alguma velha mania. Vou começar piranha, mas abandonado todo dia. Sair me primeiro, acordar e não sentir o seu cheiro. Não te ver se maquiando no espelho. Te comer na cama ou no banheiro. Tive que aprender a pensar em mim primeiro. Acordar e não sentir o seu cheiro. Não te ver se maquiando no espelho. Te comer na cama ou no banheiro. Te amava demais, mas você não deu valor. Agora tanto faz, coração, a paixão acabou. E te digo, tem mais, te confesso que guardei rancor. E te digo, tem mais. Já fizeram um na putaria. Decidi amar, fantasiei uma princesa e uma vadia. Mentira, tinha perna curta, eu já sabia. Não a bunda grande que um dia nela eu cairia. Olha como você tá mudada. Me devolve as Gucci, Louis, Chanel e Prada. Mentiu quando falava que me amava. Quer dizer que a nossa história não valeu de nada. Jogou a aliança na minha cara. Montou um mau castelo que eu tava na revoada. Surtado, no perdido quase da madrugada. Sem meio besteira e eu acho que cê não notava. Talvez se arrependa da mancada. De mandar um embora na fase que eu mais te amava. Só vaza. Me acostumei com o sabor da Black, com o Red, o Jack, o gato, o bebê, eu fumei no pinho com os moleques, só jet. Me acostumei com o sabor do Black, com o Red, o Jack, o gato, o bebê, eu fumei no pinho com os moleques, só jet. Tive que aprender a pensar em mim primeiro. Acordar e não sentir o seu cheiro. Não te ver se maquiando no espelho. Te comer na cama ou no banheiro. Tive que aprender a pensar em mim primeiro. Acordar e não sentir o seu cheiro. Não te ver se maquiando no espelho. Te comer na cama ou no banheiro. Sempre fui sozinho, não tem madrinha nem padrinho. É que eu tô solto pelo mundo desde o dia que eu nasci. O caminho da liberdade foi o que eu escolhi pra mim. Não farei uma diferença se eu terminar sozinho. Bebo todo dia, fumo todo dia, transo todo dia. Minha vida é agitada, a madrugada é minha companhia. E elas sabem bem que o cabelinho não vale nada. Vê se aprende que amor é só de mãe menor. Se lembre que a vida é uma só. E surpreende aqueles que querem ter o pior. Mas entende que Deus quer ser o melhor. Nasci pra ser sozinho, coração vagabundo. Tem um futuro lindo. Vou conquistar o mundo. Só que é foda. Todo dia meu nome parando em um site de fofoca. Paparazzi vigia minha vida 24 horas. Meio milhão de visualizações em menos de uma hora. Se acostuma que o pai tá na pista do jeito que ela gosta. Minha vida era um quadro em branco pra você pintar. Não